Olá, como estão? Começa agora mais 2 horas de Orelha Extra, como habitualmente a esta hora e neste dia, na sexta-feira, no Brasil, na Rádio UFSCar e depois ao sábado, em Portugal, na Rádio Online Kidsnet, na RUC, na Rua e também na Castrense. Emissão esta que começa com o excelente disco estreia para o projeto que se intitula The Minor Birds e que tem à frente a senhora Laura Burren, ela que chegou a fazer parte de uma outra banda anterior, essa muito mais pop rock, chamavam-se Georgie James. O álbum tem como título What We Lose in the Fire We Gain in the Flood. E ouvimos precisamente o tema inicial, What We Gained in the Fire, os Minor Birds, e também um senhor muito do nosso agrado, não acrescenta nada a muita música que conhecemos, mas fala muito, muito bem, Stan McMahon. On again, it's strong again. song. When you treat me like I eat out of a trough, I've had enough. But I'm mesmerized by the way you feel. I didn't realize that your love was real. I'm mesmerized, I'm mesmerized, I'm mesmerized. Óbvias influências dos Guided by Voices, esse histórico projeto de Robert Pollard, nem poderia ser de outra forma. Stan McMahon foi o primeiro a criar uma banda de versões de temas dessa enorme discografia que os Guided by Voices têm. Agora lança finalmente, com 50 anos de idade, esta cassete de Stan McMahon Band através da Burger Records. Ouvimos por aqui Don't You Know e Mesmerized. You've entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Bend over. Y'all ready for this? Let's go. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Cole Gabriel, Cole Gabriel, Cole Gabriel, Cole Gabriel, Cole Gabriel, Cole Gabriel, Cole Gabriel, Cole Gabriel, Cole Gabriel, Cole Gabriel, Cole Gabriel. Go down in the world, one foot on land, one on the sea, hand in the rain, this half time is ended. No more Gabriel, no more Gabriel, gonna blow my horn, gonna blow my horn, gonna blow my horn, gonna blow my horn. Yeah. Jackman. Oh, Debra. Judgment Day. Judgment Day. Judgment Day. Judgment Day. Judgment Day. Judgment Day. Oh, Debra. Oh, Debra. World on fire. World on fire. Burning down. Judgment Day. Judgment Day. Judgment Day. When the Lord will call me by my name. One day when the Lord will call me, I will answer, answer, answer, answer. Thank God and live, God will live by, and he saved me, Lord, and buried, he carried my sin far away, the Lord in bed, and he justified, and freed me forever. One day he's coming on that glorious day, one day they led him up on Calvary's mountain, one day they led him to die on the tree, our Lord has suffered in that place, despised and rejected, one day he's coming on that glorious day. Thank God and live, love and Lord and die. Verily carry my sin far away. Thank God and rise and he justified and leave me forever. Oh, one day he's coming on that glorious day. Oh, one day the grave could conceal him no longer. Oh, one day the stone rolled away from the door. Oh, Lord, and then he arose over death he had conquered. I'll be the sender, I'll be the sender, my Lord, Lord evermore. Thank God and live and love and Lord. Buried, buried, carry my sin far away. Thank God and rise and angels to fall and be me forever. One day he's coming on that glorious day. E voltamos pelo terceiro programa consecutivo à excelente compilação da série Flashbacks, é o volume 5, com o subtítulo Gospel and Prayers, Aleluia, 1926-1946. Desta vez, com a sorte, Elder Charles Beck com Gabriel, e depois a capela os Southern Sons, Lift Every Voice and Sing. Para continuar, temos de regresso o septeto de Antuérpia, que agora neste seu novo disco e sexto álbum já utilizam um baterista, tendo assim passado a octeto. São os Aranis que este disco de título Rockfort, saído na tão bem belga Home Records com sede em Liège, traz este tema, rock precisamente. Aranis a soar por aqui. Thank you. regresso dos Aranis, que já tiveram membros dos tão bem belgas Flattered Society a colaborar com eles, é o novo álbum na Home Records, que se chama Rockfort. Ouvimos o tema Rock. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. É uma figura lendária, personagem incontornável da boa música feita nas últimas três décadas, seja em nome próprio ou com o seu projeto mais recente, Angels of Light, ou através da sua editora, Young God Records. Michael Jaira ressuscita agora os inesquecíveis Swans, que tinham terminado a atividade em 1997, há novo álbum. Chama-se My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky. Fica aqui No Words / No Thoughts. Somos muito adeptos destes regressos, mas há exceções e esta é uma delas. Os Swans de Michael Jira, de regresso este 2010 com um excelente disco My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky, porque ficou em estreia No Words / No Thoughts. All those punk rock lads told myself, Western I'm It's a messed up situation. Is the good and gray your only motivation? Get out of bed, come on, answer the phone. But it rang, rang, rang, no one home now. Where do thoughts go when it's a fool? This is the curse of China. Elétrico do norte-americano Paul Carey. Álbum estreia na Stankhouse, Ghost of a Man. The Curse of China Bull e Yes Machine. Orelha extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar, à sexta-feira à noite, a partir das 23 horas no Brasil, mais propriamente na Rádio UFSCar em São Carlos, estado de São Paulo, 95.3, ou então em radio.ufscar.br. Depois de sexta para sábado, a partir da meia-noite, na rádio online Kitsnet, wix.com/kitsnet/rádio. Mais tarde, ao meio-dia, na Rádio Universidade de Coimbra, 107.9 RUC.pt. Às 19 horas, Rádio Universitária do Algarve, 102.7 RUA.pt. E, finalmente, às 21h, na Rádio Castrense, 93, radiocastrense.net. Os podcasts estão quase todos atualizados, falta da emissão anterior, 92, salvo erro. Estão em orelhaextra.com e o nosso endereço eletrónico é orelhaextra@sapo.pt. Está a informação toda dada. E voltamos ao álbum autoeditado do projeto Color TV, Gone for the Summer. All right, all right. Radio, que é o mesmo que dizer que por aqui soam os Color TV. All right, all right. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Extra. Calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? They won't be spared because this virus is just like us and it's flames are fanned by clapping hands. So board up your windows, protect your homes, take off your skins, kids, and rest your bones. There's no protection from infection, so your plans won't be that hard to break. Because in this life, you'll never be free. 2006 que Miles Gorosky, o principal compositor dos excelentes Biula e já desaparecidos, que andava a prometer disco a solo e finalmente foi editado este ano em abril, chama-se The Desert of Shallow Effects. Aqui ficou mais uma vez An Apple for an Apple. Também a nova folk britânica pelos The Family Allen, Bow Low, Bright Low. Thank you. Final da primeira parte de Orelha Extra com The Family Allen, o tema Rock Maschi, e mesmo até ao finalzinho da hora, os italianos Lucertulas do último The Brawl. Music Man. May I have a fanfare, please? Aos sábados, entre o meio-dia e as duas da tarde, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Marca a estreia nestas leads da música para os finlandeses Shine 2009, chama-se Associates, é um EP, e por aqui no início desta segunda e última parte de Orelha Extra ouvimos Higher. Orelha Extra, sexta-feira no Brasil, Rádio UFSCar, e ao sábado em Portugal, Rádio Online Kitchenet, Rock Rua e Castrense, para continuar o regresso de Will Johnson. John, não com um dos seus projetos, mas sim logo com os dois, os Centromatic e os South San Gabriel, reunidos num mesmo EP, editado por ele. Chama-se Hey Yes, 4 temas para os Centromatic e 3 para os South San Gabriel. Vamos ouvir dos primeiros, No, They Ain't Mine. Sorry. essa Europa fora e principalmente nos países do Norte há uma grande cena rockabilly. Ora, é precisamente da Suécia que demos destaque a Cherry Tess, acompanhada pelos Rhythm Sparks, no segundo longa duração, por eles editado de nome Rocka Chica. Ouvimos o tema Got a Lot of That. Oh my gosh. Orelha extra. Vemos com os ouvidos. The graveyard's full. We're running out of earth. But we can use the bones to build another church. Blessing till you meet your death. Make good Gostamos do groove destes The Growlers e do sabor latino que a sua música tem. São de São Francisco e de regresso agora com um novo trabalho que se chama Hot Tropics. Ouvimos Graveyards Full e What It Is. E vamos voltar a um disco que por aqui não soa há algum tempo, os britânicos Earland and the Carnival. Estreou-se este ano com o álbum homónimo, são Earland and the Carnival, ficou Gentle Gwen e estreia também para o nativo de Seattle, Chris Mansfield, assina Fences, o álbum chama-se tão bem assim, fica aqui Girls with Accents. Guess I got just what I wanted. When all I wanted was a glance. When you passed me in the hallways, on the way to your next class.

peça fonográfica histórica da música gospel and soul feita na cidade de Chicago em 1971 e editada pelo seu próprio autor, Pastor T.L. Barrett, acompanhado pelo Youth for Christ Choir, e finalmente que tem reedição através da editora de Seattle, A Light in the Attic. O álbum chama-se Like a Ship, Without a Sail. Rodaram Like a Ship e Ever Since. Do espaço sideral, Sibel. Allen poderia ser uma Carmen Miranda do futuro, a atuar neste Las Vegas Resort Palace Hotel. É o novo Sibel, ficou Lightworks. uma banda multinacional com membros nascidos nas Ilhas Maurícias, Inglaterra, Japão e também nas Ilhas Reunião, mas todos a viver na cidade britânica de Bristol. Chamam-se Zunegui. Este Brown Mau pertence ao seu segundo EP, Bal La Poussière. Don't let them get os mais distraídos, convém lembrar que Sam Coombs e Janet Twice, os Quasi, editaram um novo álbum este ano, chama-se American Gong, que ficou Everything and Nothing at All. Orelha Extra a dar as últimas no Brasil na Rádio UFSCar 95.3 e radio.ufscar.br. Em Portugal na Rádio Online Kitsnet, wix.com/kitsnet/radio, RUC, Rua e Castrense. E ainda temos tempo para ouvir Arcade Fire, o novo The Suburbs, Month of May. E por hoje está feito, mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar. Se querem ouvir ainda esta emissão ou as anteriores, dirijam-se a www.orelhaextra.com. Month of May, do álbum último de Suburbs para os Arcade Fire, e até ao fim, o mais recente para os Balmorey, chama-se Constellations. Tchau! Música